Viva a vida, viva agora, o futuro é suicida. Não demora e o tempo não vai parar. Não vai parar. Busque aquela luz que te guia pros reinos dos céus azuis. Esqueça o que te seduz. O tempo não vai parar. E a história se repete como se dissesse. Trocam tudo por confete, aí de quem viesse contestar. Tempo passa e tem quem se esquece. Quando vão nos libertar? Nós quem trabalhamos, eles quem enriquecem. Todos fáceis de controlar, e se alguém se meter, aí de quem viver? Música é arte e enobrece. Minha tese é de um portal suspeito. Abre na sua mente, te difere, entende. Somos fonte pras almas que estão com sede nesse mundo crazy. Pera aí, pera lá, de onde és os três? Não nem vem me ligado pelos meus parentes, pela nossa tribo e pela nossa gente. Nada muda, mas tudo é tão diferente. Eu também me sinto como você se sente. Seu discurso de um filho proeminente. Se sentem o que eu sinto, então que se sentem. De fileira em fileira e gritem presente. Uniformizados e bem educados pra servir o estado. Bem robotizados, bem obedientes pra fazer mais mal pra gente e da gente. Pois é, por aqui o bagulho é quente. Tem acontecido muito ultimamente. Se é de propósito ou por acidente. Não. Só Deus saberá. Deus saberá. A luz que fortalece ensina as cicatrizes, lembranças pra nós. E o pecador tô cumprindo a minha sina. Libertador através das minhas linhas. Ensinamentos que eu trouxe da esquina. Escriva da esgrima, grito em silêncio do povo. Velha sua guerra com o novo. A insegurança é a cereja do bolo. Ninguém quer pôr a prova, a consequência dos teus atos. Você pegando a fato que nunca mostraram a direção. E quem é tão seguro ao ponto de sustentar o confronto? Sem ligar pra opinião, tem que ter convicção, fé, segurança, um plano pra executar, né? Continuar em pé, conta tudo, conta todos os conteúdos. Geram poucos lucros, giram, geram ouro, fado, ser humano louco. O tempo não vai esperar por nós. Eu sei que nada que acontece é por acaso. O vento vai te levar minha voz. Contar histórias pra justificar o atraso. Viva a vida, viva agora, o futuro é suicida. Não demora e o tempo não vai parar. Não vai parar. Vou sair com meu jeans azul. Mano, é que eu ando budo, mano, esse mundo de merda. Cara, cê tá se achando, eu vou comprar credo. Tá que cê tá se matando, segue a meta. Cês pegaram o bonde andando, então querendo sentar na janela sem esforço. Quero recuperar, não fode vida na vela. Tenta sorte que o azar é certo, cê também inteiro. Quero isso, cara, compromisso, claro. Quero progresso, prosperidade, fiz por onde quero minha bater. Não sabe nada, todo sangue derramado, todo enredo, toda história. Cê não sabe da metade da minha dor, ainda metade da metade. Tô no sonhador. Vai entender minha prece. Veja como ficção, são só opção, mano. Então, como não dizer, como não crer, como não ser. Quero ver quem fica. Sobramos poucos jeitos de entendermos por não entender. Quero mais que dinheiro, mais que dinheiro. Vai entender minha prece. Hoje somos um só, somos um som. Somos hip hop. Nosso sangue é vermelho, fogo nos racista. Quem tava lá no pinote, antes mesmo. Meu mano deu seguir a sina. Hoje também cantamos a revolta da pista pro morro. Sou bandido artista. Meu rap vem do RJ falando da guerra que mata inocente meio dia. Ainda penso em viajar pelo mundo, mas existe mil iguais a mim. Não caí aqui, que vivi a mesma vivência que eu também vivi. Tenho essas missões racionais, bate no rádio. Noite de chuva, minha tia até hoje de luto. Já tô compondo essa puto. Cansado já de viver, pagando um país que já tá PT. Vou jogando no nível do PSG. Anota e recorda seu bosta, meu show vai pagar. Aqui até CB, milícia tem que acabar. Cheio de malote sujo, um filmagem nítidas. De repente, inocente sente. Nunca achei um morto por filícia, aí não dá. Famílias ficam, resto solidão. A revolta aumenta, dormindo ela cria. Checkmate é sem time, já um rima de cama em casa. Em telepatia, noite de estúdio, SC sessão. Faço malote limpo, cantando a vida. Viva a vida, viva agora, o futuro é suicida. Não demora e o tempo não vai parar. Não vai parar. Busque aquela luz que te guia pros reinos dos céus azuis. Esqueça o que te seduz. O tempo não vai parar.